Ele é invisível, ele é terrível. Ele é a desordem, cedo indizível. Ele é o portal imaterial. Ele assentou o boçal no possível. Ele chegou com a informação. Transmitiu numa mutação na natureza, no ser humano. O animal debaixo do pano. A quantos corpos será necessária a transmissão para a humanidade então entender o sinal? E quantas mortes serão necessárias para você finalmente entender? Estamos muito mal. Petróleo, aço, ações ao vento. Deuses tão frágeis perto do tempo. Consume massa o seu papel. Limpe o buraco perto do céu. Foram milhares, foram milhões. Lucro nos bancos sempre bilhões. Tudo fechado, tudo vazio. Quem quis a foto no seu perfil? A quantos corpos será necessária a transmissão para a humanidade então entender o sinal? E quantas mortes serão necessárias para você finalmente entender que estamos muito mal? O céu mais limpo, o ar mais puro, águas mais claras, melhorou tudo. Quem sabe a próxima mutação virá de um vírus no coração. A quantos corpos será necessária a transmissão para a humanidade então entender o sinal? E quantas mortes serão necessárias para você finalmente entender que estamos muito mal?